ar o programa Pão da Vida. Apresentação, Juliana Medina. Amigo ouvinte, começa agora o programa Pão da Vida. Aqui, vamos juntos lembrar os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, através de leitura e comentário do livro Brilha Vossa Luz, escrito por André Luiz Lopes Santana. O tema de hoje é sacrifícios. Eles foram levados às feras, porque buscavam a iluminação estudando os ensinamentos de Jesus nas catacumbas escuras, a altas horas da madrugada. Eles foram colocados em cruzes terrificantes, porque desejavam um mundo melhor, onde as pessoas pudessem viver como irmãs fraternas. Eles foram apedrejados e queimados vivos, porque ajudavam ao próximo, aliviando leprosos, asilando órfãos, idosos, alimentando famintos, curando doentes do corpo e da alma. Eles foram arrastados a tribunais injustos e desonestos, porque ensinavam o Evangelho aos sofredores e infelizes de todo o Jaez. Eles foram sacrificados de todas as formas possíveis e até mesmo inimagináveis para os dias atuais, porque tiveram a coragem de seguir Jesus, numa época onde a ignorância e a crueldade se faziam quase que onipresentes. Os tempos mudaram, mas a aqueles que desejam seguir a luz do mundo, ainda se faz necessário o sacrifício individual, não mais aquele corporal, mas moral. E ontem como hoje, este sacrifício é sustentado pela perseverança em servir o Mestre, para a felicidade não somente das nossas existências, mas daqueles que nos rodeiam. Conosco está mais uma vez aqui a nossa irmã Fernanda, integrante do Centro Espírita Lar da Prece Bezerra de Menezes. Seja bem-vinda, Fernanda. O martírio sempre esteve presente na história cristã, não foi mesmo? Olá, Juliana, tudo bem? Olá a todos os ouvintes da Rádio Fraternidade. O martírio sempre esteve presente e é um dos elementos do cristianismo que mais me sensibiliza. Quando comecei a estudar a história de Jesus e logo depois a vida das pessoas que decidiram segui-lo, eu sempre me perguntava como conseguiam dar a própria vida em nome de um ideal. É verdade, Fernanda. Sabe que eu me pergunto a mesma coisa e ainda não consegui entender. Assumir ser cristão naquela época era muito complicado. Conte pra gente, quando as perseguições começaram? Começaram já com Jesus, tanto que ele foi crucificado. Mas condenaram o Mestre porque acreditavam que se eliminassem Jesus, ninguém daria continuidade à doutrina que ele veio ensinar. Mas se espantaram, porque a cada dia mais e mais pessoas se tornavam cristãs. O Sinédrio, órgão religioso e político da época, muito poderoso, era contrário ao Evangelho. Alguns fariseus se sensibilizaram com a proposta da Boa Nova, mas outros nem um pouco. Ameaçavam aqueles que pregassem o Evangelho, prendiam aqueles que propagavam a mensagem de Jesus. Mas tudo piorou, Juliana, com o retorno de um jovem fariseu chamado Saulo de Tarso. Quando você fala de Saulo ou Paulo, lembro logo do livro Paulo Estevão de Emmanuel, que Chico Xavier psicografou. Tem uma parte que diz que Saulo retornou a Jerusalém logo depois da morte de Jesus. É desse momento que você está falando? Sim, é desse momento mesmo. Saulo, apesar de jovem, era extremamente respeitado no meio judaico. E quando ouviu falar dos homens do caminho, daqueles que seguiam Jesus de Nazaré, Saulo acreditou que essa nova doutrina fosse contrária à lei de Moisés, que norteava toda a sociedade israelita. Ele decide então combater o cristianismo e consegue, junto ao Sinédrio, uma autorização, um documento que permitia tanto a prisão quanto a execução dos cristãos. Entendi. Saulo começou a perseguição em Israel, num local restrito, bem específico. Exato. Mas Saulo, Juliana, não queria fazer mal aos cristãos por ele ser uma pessoa perversa, não foi isso. Na cegueira espiritual que ele se encontrava, não compreendeu os ensinamentos de Jesus e acabou enveredando por caminhos equivocados. Ele ordenou a morte de Estevão, que foi o primeiro mártir do cristianismo. E pouco tempo depois, seguindo o exemplo de Saulo, o rei Herodes assassinou Tiago, irmão de João. Mas veja, Saulo pôde quitar todos esses erros alguns anos depois. Como conta a história, Saulo se tornou um cristão e adotou o nome de Paulo. Após décadas de trabalho incansável, fundando comunidades no Oriente e no Ocidente, Paulo chega em Roma para nunca mais sair. O imperador era o Nero, que, levado pela loucura, resolve colocar fogo por toda a cidade de Roma. Nero, sem saber o que fazer, pois não pensou nas consequências infelizes do ato cometido, busca imediatamente uma resposta ao povo, que cobrava explicações. A saída mais fácil foi culpar os cristãos. E o Paulo, ao saber que centenas de cristãos estavam sendo levados aos anfiteatros em holocausto, vai falar com o imperador. E nessa mesma noite, ele é assassinado. Então, desde o início havia intolerância com o cristianismo. Quem estava envolvido com os trabalhos orientados por Pedro era a favor dos cristãos. Já os que estavam no poder eram contra, porém não tinha motivo algum para prendê-los. Foi aí que chegou Saulo e começou uma perseguição local. Primeiro, o cristianismo era visto como um problema de um povo, o judeu. Mais tarde, com Nero, foi que de fato iniciaram as perseguições cruéis e ferrinhas contra os discípulos do Cristo. Aí já não era um problema dos judeus, mas de todo o Império Romano, que na época abrangia a Europa e boa parte da África e da Ásia. Exatamente. A partir de Nero, todos os imperadores seguintes foram contrários a Jesus. Foram 3 séculos seguidos de perseguições. Mas morrer em nome do Cristo era glória para eles, porque eles não interpretavam como um momento de sofrimento, mas de testemunho. Era hora de seguir literalmente os passos do Mestre que eles amavam. Jesus foi fiel até o último minuto à missão que veio cumprir. Como cordeiro levado a matadouro, não hesitou, não reclamou, foi firme até o fim, testemunhando a providência divina. Os cristãos que compreenderam o exemplo dele desejavam mais que tudo poder retribuir o que receberam. A caça aos cristãos passou a ser um divertimento, um entretenimento do povo. Eles eram condenados às mortes mais terrificantes porque faziam bem, porque não negavam Jesus. Foi um período de muitas lutas mesmo, e quando eu comecei a estudar o cristianismo e essa parte da história, eu ficava fascinada com os mártires, ficava impressionada com a força interior que eles demonstravam, como você bem disse, para não negar Jesus. E ficava imaginando aquele cenário, a expectativa, a separação dos entes queridos, a prisão dos que o amavam e principalmente o futuro incerto. E em meio a tantas dificuldades, o que mais chamava atenção não eram essas torturas físicas, psicológicas. Afinal, Juliana, eles poderiam se livrar da morte com uma palavra muito simples, abjuro. Mas eles não se permitiam negar, pois entenderam que se abjurassem, não estariam negando uma doutrina ou uma filosofia apenas, mas estariam negando ao Senhor, aquele homem que eles conheceram e desejaram seguir. Um homem que eles sabiam ser diferente. A escolha nos circos romanos era entre a vida corporal, que é efêmera, e o testemunho imortal por Jesus, um homem que mais nos amou, que deu a vida para nos mostrar o caminho da libertação espiritual. Nossa, eles tinham muita fé mesmo em Jesus. E essa questão da fé é interessante. Hoje em dia entendemos que a fé é uma crença. Eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus e pronto, tenho fé. Mas a fé nada tem a ver com a crença. Sim, é mesmo. A crença, ela é passageira. Quando somos crianças, acreditamos num monte de coisas. E depois de adultos, não acreditamos mais. Exato. A virtude da fé, assim como as outras virtudes, precisa ser testada, precisa passar por experiências. O que o Espiritismo ensina sobre a fé? Que é uma confiança inabalável na providência divina. Correto. Mas essa confiança também precisa ser construída. A confiança é baseada numa experiência realizada a partir de uma informação. Por exemplo, nós espíritas não acreditamos na existência da vida após a morte. Nós sabemos que espírito existe. Primeiro, recebemos a informação, o conhecimento. Depois, passamos por experiências, sejam elas pessoais ou na casa espírita. Vemos, ouvimos, sentimos os espíritos. É a vivência da informação. Mas passamos a confiar nesse conhecimento. É aí que adquirimos o saber. Se não passamos as experiências, ficamos somente com o conhecimento. E ele, por si só, pode ser uma crença. Algo que alguém disse ou que a cultura ensinou. Podemos deixar de acreditar a qualquer instante. Mas hoje, podemos deixar de acreditar na existência de espíritos? Não podemos, porque chegamos ao nível do saber. Não é algo que alguém contou, mas o que experimentamos. Acho que eu entendi, Fernanda. É como ocorre no plano físico. Quando diziam que a Terra era redonda, acharam os astrônomos uns loucos. Alguns acreditavam, outros não. Conforme os séculos se passaram, a humanidade pôde estudar, realizar experimentos. E hoje ninguém é louco de dizer que a Terra não é redonda. Deixou de ser uma crença, virou um saber. Todos nós sabemos que a Terra é redonda. Não há o que refutar ou negar. É um conhecimento comprovado ao longo do tempo. E não mais um elemento da cultura popular ou uma ideia de um ou outro cientista. Da mesma forma acontece com as coisas espirituais. No caso do estudo de hoje, por exemplo, com o Evangelho. Muitos seguiam Jesus pessoalmente em todos os lugares pelo qual passava. A história limitou em 12, mas o número é bem maior. Haja vista a passagem anotada por Lucas sobre 70 pessoas que buscavam estar com Jesus. Alguns outros não viajavam com ele para todas as aldeias. Ficavam na própria cidade e sempre que Jesus aparecia, iam ouvir a Boa Nova. Mas tantos que conviviam com Jesus, quanto os que apenas o viam uma vez ou outra, recebiam o mesmo ensinamento. Mas quem vai construir mais fortemente a virtude da fé? Quem está convivendo, passando as experiências, comprovando o que recebe de conhecimento ou quem apenas conhece? Quem convive, é claro, pois aos poucos vai criando uma ligação com a pessoa, vai unindo a teoria e a prática. Muitos sabiam que Jesus era diferente. Outros acreditavam que ele era um homem especial. Os que conviviam com ele sabiam, tinha certeza que ele era um homem diferente, pois viviam, vivenciavam a todo minuto o Jesus caridoso, o Jesus humilde, o Jesus fraterno, o Jesus misericordioso. Esse é o caminho para atingirmos a fé, que assim como as outras virtudes, possui graus. Quanto mais cultivamos a fé, quanto mais buscamos essas experiências, mais confiança temos no mais alto. Entendendo a fé, compreendemos os mártires. Eles não foram capazes de dar a vida por uma história que ouviram. Eles sabiam quem era Jesus, tinham total confiança nos ensinamentos que receberam. Jesus disse, bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os mansos. Ou seja, se a pessoa tivesse esse comportamento, essa vivência, alcançaria o estado íntimo de felicidade. Então, quando eles buscavam a caridade, a fraternidade, lutando contra os próprios defeitos e sentiam um estado interior de felicidade, o que acontecia? Eles estavam experimentando o ensinamento que Jesus deu no Sermão da Montanha. Ali, já não era mais só informação. Era certeza do ensinamento por tudo que sentiam. Isso mesmo, Juliana. E esse processo criou a confiança em Jesus. Por isso deram a vida por ele, porque confiavam no seu exemplo. Sabiam que Deus nunca desampara nenhum dos seus filhos. E mais ainda, guardaram bem as palavras do Mestre quando ele disse para não temermos aqueles que só podem nos tirar a vida física. E é curioso, né, Fernanda? Conforme os séculos se passaram, criou-se no cristianismo a cultura do martírio. E muitos já cresciam ansiando esse testemunho, desejando as marcas do Cristo. Sim, é verdade. E um dos maiores exemplos é Orígenes de Alexandria. Orígenes é um dos espíritos mais brilhantes que o mundo já recebeu. Ele veio no século III com a missão de redirecionar o cristianismo. Os objetivos do evangelho foram esquecidos e os cristãos enfrentavam inúmeras dificuldades. As perseguições que não acabavam e muitos conflitos internos impulsionados pelo orgulho. A comunidade cristã, antes direcionada pela fraternidade pura, estava se transformando em núcleo de hierarquia e poder. O Evangelho, antes documento genuíno da vida do Cristo, fora deturpado, adulterado e a personalidade de Jesus praticamente destruída. Então a tarefa de Orígenes era reavivar os princípios cristãos através da análise profunda das Escrituras. A vida de Orígenes é fantástica. Você sabia, Juliana, que desde criança ele queria ser um mártir? Sabia sim, Fernanda. Eu já li um pouco sobre Orígenes de Alexandria. O pai dele, Leônidas, teve papel fundamental nesse despertar cristão, não foi mesmo? Foi sim. Leônidas era cristão fervoroso e educou Orígenes estudando sempre as escrituras. Além das aulas de matemática, astronomia, enfim, as ciências da época, Orígenes tinha o compromisso de estudar, dissertar e analisar o Evangelho. E ele gostava tanto disso, e a sua inteligência era tão brilhante, que não raras vezes, Orígenes fazia perguntas muito mais profundas ao pai que nem Leônidas sabia responder. E apesar de não ter essa resposta de imediato para dar ao filho, vibrava por ver Orígenes com tanto compromisso e desenvoltura. Quando Orígenes já era um rapaz, Leônidas foi preso. Foi capturado por ser cristão e condenado à morte. Mas Orígenes, longe de lamentar a prisão, escreveu uma carta fortalecendo ao pai, dizendo para que ele não desistisse do testemunho a Jesus por causa dele, dos irmãos ou da mãe. Dizia Leônidas que todos ficariam bem, mas que ele não poderia de jeito nenhum desperdiçar a chance de demonstrar o quanto amava o Cristo. É incrível mesmo esse comportamento de Orígenes. Conta a história que ele sempre ia em encontro dos cristãos que tinham sido presos e ficava desde a prisão até o momento final, conversando, fortalecendo a cada irmão. Primeiro, porque ele queria estar mesmo ao lado, auxiliando. E segundo, porque ele também queria dar a vida a Jesus de qualquer maneira. E ficava por ali, mas ninguém o prendia. Era isso mesmo que acontecia. Só que depois, Juliana, Orígenes não ficou despercebido, não. Ao contrário, queriam prendê-lo a qualquer custo. Não só por esse trabalho que ele fazia junto aos presos, mas pelas obras que ele publicou com as anotações sobre Jesus. Como ele buscava a vivência correta do Evangelho, Orígenes contrariava os interesses de muitos. Aos poucos, Orígenes compreendeu que não precisava dar o testemunho ali, corporal, mas que ele poderia dar a vida em vida, se dedicando em cada segundo, renunciando, se sacrificando diariamente pelo Cristo. Pois é, e como sabiam dessa vontade de Orígenes de ser mártir, não colocaram na arena. Ele ficou preso durante um longo período, sofrendo torturas físicas, morais, psicológicas. Ele foi um mártir, mas não como buscou a vida toda. A história dos mártires é muito emocionante. Certa vez, o nosso benfeitor espiritual da IART narrou o martírio de um espírito de nome Josué. É uma das cenas mais lindas que eu já vi, que eu já pude imaginar. O cenário era o Coliseu, o gigante de mármore e pedras com capacidade para 100 mil pessoas. E lá estava o Coliseu lotado, a turba enlouquecida, pedindo aos gritos a chegada dos leões. Em certo momento, adentra um grupo de cristãos. Fisicamente, eles estavam muito fragilizados. Pela noite não dormida, pelos castigos, pelas pressões. Mas, ao mesmo tempo, irradiava uma beleza singular. Uma beleza que só podia ser vista e sentida com o coração. Alguns irmãos eram postos na cruz em chamas. Outros ficavam no chão, à espera do sinal do imperador. O grupo era grande e contava com idosos, mulheres, crianças. Mas eles se uniam, alguns se abraçavam, como que passando um último conforto. No olhar, carregavam a mensagem da fé e da esperança no reencontro na outra vida prestes a chegar. Um homem fica de pé e olha ao seu redor. Em meio aos gritos e a milhares de rostos clamando pela sua morte, ele avista o céu. E há um céu, Juliana, aquele céu azul, límpido, que lá fixa todo o pensamento. Os outros irmãos, ao verem a cena, chegam perto e se ajoelham em volta dele. Era Josué, que iniciava uma oração, mas não era uma súplica, era um cântico de amor a Jesus. E naquele instante, as vozes silenciaram. O cenário alucinante perdeu a força e a cor. Ele estava buscando a fonte de água viva, demonstrando a gratidão ao Senhor, o mesmo Senhor que se fez pai, amigo, irmão de todos. Dessa forma, em contato profundo com a espiritualidade superior, eles esqueciam por completo as dores dilacerantes do corpo, para sentirem para sempre a bem-aventurança pela comunhão com Jesus. Nossa, Fernanda, eu estou sem palavras. Com você falando, deu para imaginar toda a cena em detalhes. O exemplo de Josué é impressionante, é fantástico. Sabe, irmã, hoje, passados séculos e mais séculos de dias como esses, continuamos com a necessidade do testemunho. Porém, hoje, esse testemunho é moral. Sim, minha irmã, infelizmente o Evangelho foi deturpado e obras de cristãos como Orígenes foram destruídas. Porém, o que nos é trazido serve como um farol a nos guiar ao porto seguro. Hoje não é mais preciso dar a vida na arena, mas devemos ter a mesma vontade, a mesma busca de darmos a nossa vida durante a vida. Não precisamos morrer num circo romano, numa fogueira ou por causa dos leões, mas precisamos e devemos morrer a cada dia um pouco, nos libertando do homem velho. testemunhar o Cristo é lutar contra os defeitos. Quando optamos pelo prazer material, pelas facilidades do mundo, negamos Jesus. É como se estivéssemos naquele tempo com a oportunidade do martírio e abjurássemos. É verdade, é a mesma coisa. A cada dia, novas oportunidades aparecem em nossa vida. E, independente do cenário que nos encontramos, podemos testemunhar o Evangelho. Paulo dizia que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Esse deve ser o lema de todo cristão. Devemos refletir se nossos pensamentos, nossas atitudes e sentimentos estão mesmo de acordo com o que aprendemos. Por isso é importante mergulharmos no Evangelho e nas biografias de espíritos que conseguiram a iluminação espiritual. Em cada coisa que nos acontecer, devemos pensar: se Pedro estivesse no meu lugar, faria isso? Ou então, o que Paulo faria se estivesse passando pelo que estou hoje? E sempre, sempre encontraremos em algum personagem uma identificação. Algo na personalidade, ou então na família, enfim, algum elemento parecido com o que enfrentamos hoje. E teremos nesses irmãos a inspiração, a força para caminharmos com passos firmes em direção ao Divino Mestre. Não temos mais desculpas. Temos o conhecimento, benfeitores espirituais, orientação, temos tudo o que precisamos para evoluir, para darmos também o nosso testemunho. Pedro negou Jesus. Depois, ele aprendeu com o erro e foi fiel até o fim. Paulo, quando Saulo, perseguia os cristãos. Aprendeu com o passado infeliz e lutou muito, muito contra si mesmo. E acabou se tornando um dos maiores nomes da humanidade. E assim foi cada um que deixou a sua marca na história. É verdade, Juliana, só Jesus foi puro. Devemos nós olhar, analisar e escolher de uma vez por todas pelo Rabi. E a ferramenta indispensável para alcançarmos esse objetivo é a oração. O meio de comunicação com os bons espíritos, com aqueles irmãos que mais nos amam e que já alcançaram êxito na trilha que iniciamos hoje a percorrer. Quando conseguimos esse contato e fruímos das energias elevadas, podemos sentir o que um cristão sente. Podemos saber por breves minutos o que é ser um cristão. E a partir dessa experiência, teremos as forças necessárias para não desistirmos. É esse elã com os nossos maiores que nos dá coragem, que nos alimenta. Foi essa união que sustentou os mártires e sempre vai ser essa união que nos servirá de sustento, de alicerce para demonstrarmos o quanto somos gratos a Jesus e o quanto queremos seguir o cristianismo redivivo. Que todos nós, Fernanda, consigamos essa vitória, não é mesmo? É uma pena, o nosso tempo acabou. Obrigada pela sua participação hoje no programa Pão da Vida. Eu que agradeço, Juliana, estar mais uma vez aqui, conversando sobre esses exemplos nobilíssimos de renúncia, sacrifício pessoal e, acima de tudo, amor a Jesus. Precisamos ter coragem para mudar. Esse legado não pode ser perdido. Jesus ensinou: aquele que deseja vir após mim, pegue a sua cruz, a si mesmo se negue e não olhe para trás. E foi isso que os mártires fizeram. Quando desistimos ou não testemunhamos, estamos negando não só a Jesus, como também a todos esses irmãos que nos precederam. Sem dúvida, Fernanda. Precisamos buscar e aprender com eles, que conseguiram vencer a si mesmos falando sim. Eu sou do Cristo. Amigo ouvinte, o tema estudado hoje foi sacrifícios. E lembre-se, sua participação é muito importante. Dúvidas, comentários, sugestões, envie para pãodavida@aveluz.com.br. Obrigada pela companhia e muita paz. E até o próximo programa. Programa Pão da Vida. Apresentação: Juliana Medina. Produção: Editora Aveluz. Trilha sonora composta, orquestrada, executada e gentilmente cedida por Marcos Viana, gravadora e distribuidora Sonhos e Sons. Acesse www.aveluz.com.br. Editora Aveluz, o Evangelho também na internet.